ZYK AM 1140 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Difusora de Assis, Rua Gonçalves Dias, 208, Centro, Assis, São Paulo, Brasil. Enfim, estamos nascendo. Nascendo para um novo dia, para uma nova jornada de trabalho. No entanto, muitos ainda dormem, enquanto outros se dirigem ao repouso merecido depois do trabalho noturno. Mas o sol está nascendo para todos. A você que desperta em mais uma manhã, sintonizando a Rádio Difusora de Assis. Pode ter certeza de que este dia foi feito especialmente para você. Aproveite as próximas horas para grandes realizações e jamais esqueça de encarar a vida com muito otimismo. Em cada ciclo do dia, tudo se renova. Bom dia com a Difusora de Assis. Salmo de número 91, a segurança daquele que se refugia em Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Ele te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisará o leão e o áspide, calçarás aos pés dos filhos do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. Os pássaros, a viola e o violeiro. Na magia de suas cordas, a viola convida os pássaros a dividirem com ela os encantos e os sentimentos mais puros do homem do campo, tornando-se parte da obra-prima divina, a natureza. Água da bica, verdes campos, cheiro de poeira, casa de caboclo, transporte de boiada, são bons e velhos tempos que nos faz sentir saudade. Agora na Difusora, vamos embarcar em uma viagem ao passado. Até às 7 da manhã, o melhor da música sertaneja. Comunicando, Fernando Agon. Gente, bom dia. Hoje é quarta-feira, 10 de novembro, 2021 é o ano. Eu vou ser ligadinho a partir de agora no melhor da música sertaneja, Difusora de Assis. E eu trabalho no oferecimento da drogaria Center Pharma, JV da Cunha Silva, 847, esquina da Igreja do Bonfim, hein? Atendendo de segunda a sexta-feira, das 8 às 19h30 e das 8 às 18h aos sábados, tá certo? Tá aí, drogaria Center Pharma, com preços de promoções em medicamentos e fraldas também e perfumaria, tá certo? Confira ligando para 3324-6200 ou WhatsApp 99615-3615. Thank you. Oferecimento aqui da Drogaria Farmacêm, que é 100% qualidade. Na farmácia Farmacêm você encontra farmácia popular, atendimento, né, especial para você. Afinal de contas, você merece aquele atendimento naquela hora que você precisa daquele medicamento, né? Olha, tem farmácia popular, tem medicamentos genéricos com descontos incríveis. E olha só, minha gente, fica na Avenida Pascoal Santir 600. Fica aberto de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 7h30 da noite. Domingos e feriados, a nossa Drogaria Farmacêm fica aberta das 8 da manhã ao meio-dia. Vale ressaltar que todos os feriados e todos os domingos sempre aberto esperando por você, tá bom? Das 8 da manhã ao meio-dia. Meu amigo, minha amiga, quer andar cheiroso, quer andar cheirosa? Passe na Drogaria Farmacêm e compre os produtos Rinodê. No caso, perfume masculino e feminino. Você sabe, né? O Rodrigão parcela para você no cartão de crédito os perfumes Rinodê. O preço à vista em 4 vezes nos cartões de crédito. É sensacional, não é? Drogaria Farmacêm, Avenida Pascoal Santia 600, ao lado do antigo supermercado França. Televendas, televendas, anote aí. 33227879, 33227879. Fica na Avenida Pascoal Santia 600, ao lado do antigo supermercado França. Drogaria Farmacêm, informa a hora certa. Confira aí. 6:13. Natal Conectado, Rádio Difusora de Assis e Assis City. Promoção imperdível, você não pode perder. Serão mais de 20 prêmios para você participar e poder ganhar. Fique conectado, não percam. Apoio Bertoncini 565, seja livre para usar e abusar. Moda feminino, masculino e kids. Floriano Peixoto 631, Assis. Todos os caminhos levam à prevenção. Vença essa luta. Novembro Azul. Biodrogas, Drogaria Glória, Avenida Glória, número 11, e Avenida Rui Barbosa, 649, Assis. Igui Piscinas, a sua piscina, com atendimento para Assis e toda a região. Informações pelo fone 3321-8852, Assis. Carvão IP, é bom. Seu churrasco fica mais prático com carvão IP. Informações 18-3322-8211, Assis. Lune, maior variedade de doces de toda a nossa região. 2 endereços, Avenida Dom Antônio 361 e Avenida 9 de Julho 373. Domani Joias, alianças tradicionais, personalizadas e anéis de noivado. Exclusividades em fabricação de correntes e pulseiras ocas. Rua Sebastião da Silva Leite, 1005, Assis. Rede de Supermercado Martins, aqui é mais fácil comprar. Rede de Supermercado Martins, em Assis, Cândido Mota e Platina. Monkey Car Veículos, sempre trabalhamos com os melhores bancos e taxas do mercado. Rua Barão do Rio Branco, 645, telefone 18-99782-4007, Assis. Natal Conectado, Rádio Difusora de Assis e Assis City. 6:14. Sabe qual é a melhor alternativa para fazer o seu dinheiro render um mundo melhor e ainda muitos prêmios para você? O Sicredi, show de prêmios Sicredi. Ser Sicredi rende um mundo melhor e um show de prêmios para você. Adquira produtos e serviços da sua instituição financeira preferida, o Sicredi, e concorra a mais de 1 milhão em prêmios. Show de prêmios Sicredi, a sua instituição financeira completa. Confira o regulamento em www.sicredi.com.br/promoções. A Unimac trabalha com duas linhas de baterias, a Performance e a Strongbox, que oferecem qualidade, resistência e durabilidade. As baterias são desenvolvidas com componentes de alta qualidade, projetadas para oferecer ao cliente mais uma facilidade e conveniência, com aplicações para todos os tipos de picapes, vans e veículos de médio e grande porte, máquinas agrícolas, de construção, florestal e equipamentos de jardinagem. Para mais informações, ligue 18-3302-1010 ou 981-29-7425. Aproveite! Fernando Agon, o despertador do Vale Paranapanema. 6:16. Queria muito aumentar a rentabilidade nesta safra, mas não tenho tempo para ficar por dentro das novidades. Será que inovar é para mim? Francisco, pode ficar tranquilo. A melhor forma de melhorar o desempenho da lavoura é com a tecnologia que vem de dentro. Os híbridos de milho da Brevante Sementes contam com soluções desenvolvidas especialmente para ampliar a produtividade na safrinha. Assim, o plantio fica mais fácil e a rentabilidade só cresce. Então, para que complicar? Simplifique com Brevante Sementes. A pura massa do pão nosso está na Massa Pura, o melhor biscoito da cidade. O pão que multiplica o prazer de degustar um alimento saudável e nutritivo. Massa Pura, é por isso que muita gente roda a cidade para chegar onde ela está. Massa Pura, Rua Vicente Fernandes Figueiredo, número 514, telefone 3321-2974. Massa Pura. Nossa, professora, vi que as aulas estão voltando, né? Mas será que as nossas crianças vão ficar seguras mesmo? Ah, vão sim. A gente sabe que os pais ficam preocupados mesmo, depois de tudo que passamos. Mas pode ficar tranquila, viu? Porque todas as medidas de segurança e proteção de saúde estão sendo seguidas. Álcool, temperatura, distanciamento, tudo isso para que as aulas na rede municipal voltem com muita segurança e conforto para os nossos alunos. Prefeitura de Assis, cuidando de gente. Periodicamente, feche o registro e verifique se continua contando o relógio para detectar vazamentos. Uma gota vazando por segundo são 30 litros de água desperdiçados por dia. Coloque arejadores nas torneiras e chuveiros. Assim aproveita-se melhor a água e reduz o consumo. Diminua o tempo debaixo do chuveiro. E não esqueça de fechar a torneira ao se ensaboar. Uma ducha rápida em vez de um banho pode economizar até 150 litros. Aproveite a água da chuva para uso não potável, podendo ser usada em lavagem de quintal, rega das plantas e até em descargas. A estação da primavera. 1140 kHz. Rádio Difusora de Assis Limitada. Ai, eu vou me despedir, ó. Vamos apoiar reparo. Tchau, Benê! Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. Está no ar o mensageiro da esperança, Padre Pedro. Está no ar o mensageiro da esperança, levando paz, amor e libertação. Padre Pedro, a voz de Deus no seu rádio. Amados e amadas de todo o Brasil, quem aqui vos cumprimenta? Sou eu, Padre Pedro Henrique, e estamos agora chegando juntinhos, juntinhos para formar a maior e a mais abençoada corrente de fé e de preces do rádio brasileiro. É aonde você estiver, de que maneira estiver, eu quero que você receba agora o meu abraço, o meu carinho, a minha amizade e principalmente que você receba as minhas orações. E nós vamos fazer, gente, dessa quarta-feira um dia de muitas bênçãos, de muitos milagres. Vamos fazer dessa quarta-feira um dia de muitas transformações. Vamos ouvir então os dias e horários. Pega a caneta aí, anote os endereços, os dias e os horários da Santa Missa. Atenção para os dias e horários das Santas Missas Ortodoxas em nossa região. Em Marília, toda quarta-feira às 14 horas e às 19h30. E no domingo às 9 horas, na Rua Coronel Galdino, 172, no centro de Marília. Na quinta-feira, em Assis, às 14 horas e 19h30, na Rua Brasil, número 50, no centro de Assis. E na sexta-feira, em Londrina, às 10 horas, às 14 horas e às 19h30, na João Batista de Oliveira Filho, 265, Jardim Monte Catini, na saída para Ibiporã. Chegou a sua vez de ser abençoado. Venha receber de Deus a bênção que Ele reservou para você. O nosso momento de fé, a maior corrente de fé do rádio brasileiro. Padre Pedro Henrique, um homem de fé. No Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Você pode rezar com o Padre Pedro. Siga-o nas redes sociais, digitando Padre Pedro Henrique. Você quer mandar seu pedido de oração, falar com seus sofrimentos, pedir uma graça? Envie o seu WhatsApp. 014-98142-4031. 014-98142-4031. Vamos unir as nossas mãos em prece e clamar as bênçãos de Deus.